sem pelo e a juba onde está? A juba que eu vou te vais ver será o dia razão e todo mundo vai tremer quando me ouvir rosnar. Mas por enquanto digo ao sai. Oh, mal posso esperar que ser rei. Ainda falta muito para isso, amo. Se pensa que... Ninguém diz fazes. Para, quando eu digo que... Ninguém diz já aqui. O que eu quero dizer então é... então para com isso. Posso ser um... Ninguém diz para aqui. Não poderá. Livre para poder viver. Isso não é bem assim. Para fazer... A gente conversar. O rei não tem que ter nenhum chato aconselhar. Eu vejo que a monarquia assim não vai vingar. Eu vou-me embora daqui de África, eu vou-me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. É mal